O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim e a presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estas palavras é tudo o que desejo a você neste teu aniversário. Tu és criatura de Deus Pai, e Ele há de te abençoar e te proteger para sempre. Tenha um feliz aniversário na paz do Senhor.